Isso. Daí. Não, chocalho tem que ser tocado com vontade. Tá. Entendeu? Só que sem risadinha, certo? Sem risadinha, porque aqui é o rap, mano, onde o povo é brabo, entendeu? O povo é mal. Mal. Mal. Pra trabalhar nesse emprego de rapper, você tem que ser mal. Entendeu? Sem risadinha, ok? Será que o Brown passa por isso? Ou Djonga? Ou Rael? Sei lá, meu. Aqui os caras é mal. Vamos, nave. Do fundo do meu coração, do mais profundo canto em meu interior, pro mundo em decomposição, escrevo como quem manda cartas de amor. Crianças, risos e janelas, namoradeiras, tranças, chitas amarelas, o vermelho das telhas, o luz e da centelha, te faz sentir como dentro de uma tela. A esperança pinta em aquarela, chiadeira de rádio, TVs e novelas, o passeio das abelhas, o concorda das ovelhas nas orelhas, e a vida concorda de tabela. Paralelepípedo, trabalhador intrépido, motor está no ímpeto, onde começa tudo. O vento acalma rápido, pra todo som eclético. Vitrolas cantam clássicos num belo absurdo. Metrópoles sufocam, são necrópolis que não se tocam, então se chocam com o sonho de alguém. São assassinas de domingo, a pausar tudo que é lindo. Todos que sentem isso são meus amigos também. Essa que vem do fundo do meu coração, profundo canto do meu interior, pro mundo em decomposição. Escrevo como quem manda cartas de amor. Do fundo do meu coração, essa que vem do meu coração, do mais profundo canto em meu interior. Pro mundo em decomposição, essa aqui também é uma forma de oração. Escrevo como quem manda cartas de amor. Estrela, lua e vagalume, siriris brincando de cardume, fogueira traz histórias a reviver as memórias. Noêmia de Souza chamava de lume. A noite brinda com negrume, a brisa empurra flores, espalha o perfume. Sem escapatória da cigarra em oratória, tão íntima da música que dá ciúme. No paralelepípedo, trabalhador intrépido, motor está no ímpeto, onde começa tudo. O vento acalma rápido, pra todo som eclético. Vitrolas cantam clássicos num belo absurdo. Metrópoles sufocam, são necrópolis que não se tocam, então se chocam com o sonho de alguém. São assassinas de domingo, a pausar tudo que é lindo. Todos que sentem isso são meus amigos também. Carta de amor todo mundo. Vai faltar caneta.